Você está na rádio da Universidade Federal de São Carlos. Música, informação e programas variados. Assim é a 95,3 FM. Rádio Fiscar. Escute diferente. Rádio Fiscar Notícias. Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar, agora 16 horas mais 34 minutos desta segunda-feira, dia 28 de agosto. Eu sou Eduardo Sotomayor e o Rádio Fiscar Notícias já está no ar. Há algumas semanas o mundo teve notícias de grupos formados por pessoas supremacistas, ou seja, que acreditam ser superiores a todas as outras, nos Estados Unidos e também na Europa. Atualmente existem 150 associações neonazistas no mundo, localizadas principalmente nos Estados Unidos e também no Reino Unido. Aqui no Brasil, apesar de não chegar neste ponto, muito se vê e ouve sobre grupos conservadores que acabam mais estimulando a violência do que o diálogo entre diferentes atores sociais. Bom, para falar sobre esse assunto, o Ronaldo Gomes conversou com o professor Jorge Matar Vilela, docente do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, para falar sobre esse assunto. Eles abordaram o crescimento da violência, do interesse pelo extremismo, o momento histórico vivido pelos estados e o que poderia ser feito para mudar esse cenário. Vamos ouvir. Nós gostaríamos de te escutar, e os nossos ouvintes, sobretudo, gostariam de te escutar, a respeito do que está acontecendo com essa situação da violência. Há uma emergência de situações de violência, enfim, o que está acontecendo na tua visão a respeito desse assunto? Tem alguns dados que são mais ou menos indiscutíveis, né? Assim, atualmente existem entre 120 e 150 grupos, associações neonazistas no mundo, sendo que a maior concentração acontece nos Estados Unidos e no Reino Unido, portanto, países de tradição de língua anglo-saxã e de tradição enfim, de formação religiosa protestante, né? Que tem um fundo comum nessas duas coisas, pelo menos. E o mais preocupante disso tudo é que se registra do início do ano até agora um aumento de 650% de acesso a sites de extrema direita. Então, assim, tem de fato alguma coisa, assim, tem uma inflexão ocorrendo nesses tempos que são os nossos, a esse respeito, né? Não é simplesmente uma mudança de pauta da imprensa mundial. Eu posso entender que pode haver, evidentemente, né? Uma mudança de pauta que nos dá uma sensação, eventualmente, mais apavorante do que o quadro pode ser. Mas ele é apavorante, né? E esses dois dados me parecem deixar claro que, enfim, principalmente o aumento de 650% de acessos é bastante preocupante. Sobretudo porque tem uma coisa que, assim, daqui a pouco a gente pode tocar, porque há uma certa deriva de certas necessidades de governo, não é? De maior controle, maior vigilância e maior criminalização associada com os mecanismos de encarceramento em massa, e por sua vez com essas tecnologias extremamente refinadas de controle, de movimentos e até de olhares, né? Tem tecnologias que são capazes de determinar para onde é que a sua pupila está dirigida. Isso pode fornecer um quadro futuro, próximo, muito proximamente, apavorante, né? Porque é que nós vamos viver mesmo num quadro de distopia completo. Professor, eu estou me recordando aqui de um sociólogo lá do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, José Vicente Tavares dos Santos, e ele desenvolve uma ideia, meio que partindo do Foucault, da microfísica da violência. E ele aponta três situações que para ele são determinantes. Não é? A primeira delas é a questão da crise do Estado, tá? Como uma espécie de crise de autoridade ou legitimidade do Estado. A segunda questão, ele trabalha com a perspectiva freudiana da pulsão entre vida e morte. E a terceira perspectiva dele é a questão de excesso de poder nas relações. Pensando um pouco nessa perspectiva dele, em algo que nós estávamos já conversando, eu e tu, antes de começar essa entrevista, há um contexto de mundialização, de problemas da economia, de problemas sociais. Por exemplo, você tem uma redução dos postos de trabalho. Ao mesmo tempo, hoje você tem uma sociedade com empregos. Se eu te contar, o meu pai era radiotelegrafista. Ele trabalhava com código Morse. E ele dizia que eu deveria aprender código Morse e datilografia, porque sem isso ninguém iria ter uma boa profissão na vida. Bueno, eu não sei o que você faria com código Morse hoje, mas é uma profissão totalmente em desuso. Não é, enfim, acho que foi abolida ou algo nesse sentido. Ao mesmo tempo, tu tem assim, as pessoas não têm postos de trabalho, mas têm que sobreviver, têm que pagar as contas, têm que comer. Então você tem um trabalho informal crescente, eu nem sei se existe hoje uma estatística sobre isso em nível mundial, mas é muito grande a quantidade de trabalho informal. Como essas situações contribuem para o aumento da violência na sociedade? Eu acho que, talvez, a respeito do primeiro ponto que você mencionou, eu acho que é interessante pensar qual é a função que os estados nacionais desempenham na contemporaneidade. Eu não chamaria isso de crise. Perfeito. Eu chamaria isso de uma transformação funcional. Os estados têm funcionado como mecanismos de legislação e regulamentação de leis que permitem que a drenagem de recursos, em geral, né, seja feita com mais facilidade para grandes centros de monopolização dos recursos. Né? Você imagina que atualmente nos Estados Unidos, 20% de toda a riqueza do país, e não é pouca coisa, né? Está nas mãos de CEOs, de executivos, por conta dos seus salários, não é? Então, isso envolve necessariamente que essas empresas que pagam esses salários exorbitantes são as 500 pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Mais da metade das 500 pessoas mais ricas dos Estados Unidos são CEOs. É preciso que essas corporações que pagam esses salários exorbitantes tenham uma influência muito grande na forma de legislar no estado norte-americano, não é? Que eles têm esses enormes escritórios de lobby que controlam completamente a legislação e a regulamentação, que isso é mais importante ainda, das leis nos Estados Unidos. É claro que quando você expropria uma parte colossal da riqueza, você vai produzir um pedaço colossal da população de pobres, claro, não é? Pessoas que têm, enfim, dificuldade. Uma parte grande dos funcionários norte-americanos que trabalham em grandes superfícies passam fome, não são desempregados, não é? Então, eu acho que a noção contemporânea é menos do trabalho informal do que da precarização das condições de trabalho, né? Que é precisamente isso que a reforma trabalhista veio trazer para cá, né? É uma sinização, vamos dizer assim, dos trabalhadores brasileiros, da entregar a eles as mesmas condições de trabalho que tem um trabalhador chinês, né? E com isso se ganha, o capitalismo mundial integrado ganha, vamos botar por aí, 100 milhões de novos trabalhadores chineses e numa outra parte do mundo. Eu acho que é isso, um deslocamento muito forte, muito extensivo da quantidade de riqueza que se produz no país, no planeta, para determinadas corporações. E essas corporações que são as que dão essa nova função do Estado Nacional, né? Que não é mais exatamente de, enfim, governar. Ele é simplesmente um coordenador das condições de concorrência. Perfeito. Professor, uma outra questão, não é? Pensando todo esse quadro, é claro que também a questão da violência, ela é uma pauta de mídia. Em dados momentos pode aparecer mais, pode aparecer menos, e isso ser permeado por inúmeros interesses. Mas pensando um pouco na situação no Brasil atualmente, tá? Eu estou migrando um pouco da questão da violência para a questão da política. Nós temos hoje grupos, eu estou pensando aqui nessas famosas bancadas do Congresso, não é? Que defendem pautas bastante conservadoras, e são pautas que, em certa medida, elas têm uma tendência à violência e têm uma tendência, inclusive, a tornar a vítima culpada duas vezes, né? Uma por ser pobre e outra por não ter tido condições de uma situação melhor. Essa questão do conservadorismo, ela está sempre presente na sociedade brasileira, ou seja, ela é uma herança que nós carregamos, ou esse momento é mais propício para que surjam esse tipo de situações, esse tipo de bandeira acaba tendo uma grande penetração na mente de muitos indivíduos, inclusive pedindo regimes de exceção numa tentativa de moralização do país, o que não é nenhum discurso novo na história brasileira, né? Eu acho que isso é uma espécie de efeito reverso de um período pelo qual nós atravessamos, né, até recentemente, 12 anos de um governo que eu não diria de esquerda, mas que eu diria que foi o primeiro período em que o Brasil teve um governo que fosse sensível às demandas de esquerda, né, que envolve, entre outras coisas, por exemplo, já que a gente está no ambiente universitário, a expansão e a abertura do ambiente universitário para categorias de pessoas que nunca tiveram seu acesso historicamente barrado, né, nesse nosso ambiente. É claro que isso não foi dado por ninguém, porque essas coisas não são doações, né? Essas coisas são uma resposta de um governo sensível a lutas históricas por acesso a determinados ambientes que eram frequentados exclusivamente por outra categoria de pessoas que se apropriaram de todos os recursos existentes aqui e deixavam passar, enfim, aqui e acolá, uma gotinha ou outra de pessoas que não pertenciam à sua categoria ou que não eram consideradas pertencentes à sua categoria por elas mesmas. Então, esse momento que a gente vive é uma espécie de resposta, não é? De, enfim, um regime, não vou chamar de governo, vou chamar de regime, um regime que é completamente insensível às demandas das lutas históricas das esquerdas. E isso tem relação também com um determinado compromisso, né, que essas pessoas que promoveram a queda do governo, da presidenta da República, com muitas forças, né? Enfim, você está falando dessas forças transpartidárias que habitam, né, o Congresso Nacional, as três bancadas, né? Enfim, eles têm demandas, sim, né? E eles são capazes, eles têm a capacidade de fazer cumprir aquilo que eles precisam, né? Enfim, e disso tudo, faz parte, um componente importante, né? As vozes conservadoras atravessem, entre outras coisas, porque elas promovem uma coisa muito importante para a realização dos desígnios majoritários, que é a possibilidade de estabelecer livremente forças de repressão. Perfeito. Né? Quando você tem um quadro em que uma parte enorme da população é prejudicada, isso envolve, quer dizer, isso vai ter uma repercussão que é de insatisfação. Você precisa ter, junto com isso, um arcabouço repressivo que comece a poder criminalizar os movimentos sociais, não é? Que seja capaz de encarcerar em massa. Veja só uma coisa, um dado apavorante, né? Para usar essa palavra que eu estou usando recorrentemente, a do pavor. Né? Existe, talvez você saiba disso, né? Existe no Paraná uma fábrica de presídios pré-fabricados. Assim, eu não sei se você trafega pela Bandeirantes, mas em 2 meses se ergueu um presídio. Assim, você faz presídios hoje em dia mais rápido do que você faz uma reforma no seu banheiro. Por conta disso, né? Assim, a gente vai precisar prender muita gente. Né? Uma forma de contenção das manifestações coletivas. Claro. Contra essa confiscação generalizada de todos os recursos. Então, assim, essa composição, né? Vozes conservadoras, forças de repressão, elas precisam vir muito bem ajustadas umas à outra. O que não quer dizer, veja só, que elas sejam o efeito de um cálculo prévio, não é? Os problemas que vão aparecendo no mundo, o mundo é assim, a vida é assim, né? as soluções vão aparecendo de acordo com as exigências dos obstáculos que vão aparecendo, né? E num determinado momento, por exemplo, aparece uma solução que é o efeito desse, né, desse ajuste constante, e que ela começa a aparecer como um modelo possível para desempenhar várias funções diferentes, né? O aprisionamento em massa, que começa a aparecer no último quarto do século 20 nos Estados Unidos, é uma solução possível, por exemplo, que apareceu ali para barrar as conquistas das lutas pelos direitos civis dos negros, né? Assim, na medida mesmo que os negros começam a adquirir direitos civis e políticos, se resolve isso de uma maneira que é eficaz política e economicamente, né? Ela é eficaz politicamente porque se retira da ação política uma quantidade enorme de pessoas, retirando seus direitos políticos e encarcerando. E ela é eficaz economicamente na medida em que se produz um trabalho carcerário que rende muito lucro, por um lado, e se privatiza os presídios e transforma os presídios em empresas de capital aberto, cujas ações aumentam na medida mesma em que aumenta a população carcerária. Eu me recordei de um filme que eu assisti há 30 anos atrás, 31 anos atrás, tá? Que os presídios eram coordenados pela iniciativa privada, certo? E eles tinham ali uma clientela cativa muito grande, né? Porque o Estado, junto com a iniciativa privada, definiam por lei o que era crime, o que não era, quem ia preso, quem não era. Quer dizer, se tu vende pipoca e toda a cidade come pipoca, tu resolveu o teu problema econômico, certo? Mas a função é uma ficção, mas na verdade algumas coisas vêm funcionando há séculos, né? Porque no final das contas, quem legisla secularmente, né, quando são fundados os estados na nação europeia, quem legisla secularmente é uma determinada classe, e ela legisla para ela e contra outra classe, não é? Quando, por exemplo, é um determinado grupo de pessoas, né, que pretende desenvolver um certo modo de produção, um modo de produção burguês, né? É precisa que, enfim, uma série de... Precisa de uma reforma do direito. Precisa que novas leis sejam criadas para que esse modo de produção seja regulamentado. E isso envolve, necessariamente, que se tenha o direito, não é? De, por exemplo, criminalizar com mais fervor, vamos dizer assim, os crimes contra o patrimônio do que os crimes contra a vida. É preciso que um determinado direito seja inalienável, que é o direito da propriedade privada, né? Assim, a ideia de que nenhum direito é garantido, tem um direito que é garantido, que é o direito da propriedade privada. E é contra as infrações a esse direito que é formada toda uma estrutura jurídica, judicial e policial. A partir do final do século XVIII para o século XIX, até os dias de hoje, né? Quando isso se encontra com uma tecnologia como a que nós dispomos de controle, as coisas podem ficar muito feias. Claro. Eu pensei aqui no conceito jurídico de latrocínio, né? É o roubo seguido de morte. Por que o roubo está antes da morte? Porque o patrimônio, logicamente, hierarquicamente, ele está colocado antes do bem chamado vida. Tu falou num tema, talvez a gente... Eu não tinha pensado nessa pauta, mas à medida que a discussão acontecendo, eu vou me pensando em coisas que eu acho que é interessante e do interesse de quem nos escuta. Para o Habermas, por exemplo, o direito seria, na perspectiva dele, com todas as críticas que possa ter, seria uma, a expressão é minha, uma espécie de ponta de lança de transformações sociais. Esse é um olhar sobre o direito. No caso do nosso direito pátrio, ele tem uma natureza bem mais conservadora de condição, e mesmo da forma com que um determinado grupo exerce aquilo que ele chama de seus direitos, privilégios e prerrogativas sobre os demais grupos. Nesse sentido, e essa pergunta aqui já é para a gente entrar um pouco na abstração, o que seria possível fazer do ponto de vista da educação, da formação por meio da universidade, para que o direito se tornasse mais próximo a esse ideal de ser uma resposta às demandas da sociedade no seu sentido amplo e não especificamente no interesse de um determinado grupo de salvaguardar seus próprios interesses. O que eu vou te dizer é que eu tenho mais facilidade para fazer análises diagnósticas do que para fazer intervenções prospectivas ou propositivas, né? Perfeito. Então, o que eu faria em primeiro lugar seria uma modificação da pergunta. Ok. Certo? Ok. E a modificação da pergunta se situa num ponto importante, né? Que é precisamente modificar a premissa segundo a qual o direito é um lugar de pacificação. Na verdade, não é. Ele é um lugar de lutas muito graves, as mais importantes. Assim, a ideia que nós temos, que é desenvolvida, é uma ideia assim, muito incrustada, que ela é alguma coisa que data do século XVII, né? Quando vão ser criadas as primeiras grandes teorias do Estado, é que o direito é o lugar da pacificação. Né? Ali onde entra o direito, todas as querelas tendem a desaparecer. Ocorre que tem uma ideia que me parece mais, vamos dizer assim, ligada ao mundo real e menos ao mundo da fantasia, que vai entender o direito precisamente como aquilo que é o resultado de uma série de lutas e ele é o resultado da parte vitoriosa. Eu tinha acabado de te dizer, quem legisla? Né? Você acabou de falar das bancadas. Quem legisla? Eles mesmos. Quem legisla são aquelas pessoas que têm acesso por meio de um procedimento democrático, que envolve uma outra premissa, que é a premissa que algumas pessoas podem ser representadas pelas outras através da delegação política, que é feita por meio desse instrumento que é o voto, não é? Essas pessoas estão habilitadas legitimamente a legislar. E elas legislam em nome de quem? Não é? Isso não é uma coisa exclusivamente brasileira. Isso é uma coisa que diz respeito ao nosso grande processo, que é o da democracia representativa. Se legisla em nome de quem, não é? Assim, por exemplo, um senador, um deputado norte-americano, ele legisla em nome de quem? Ele não, definitivamente ele não legisla em nome do povo. Isso é sabido. Ele legisla em nome desses grandes escritórios lobistas que entregam a ele a possibilidade de efetuar uma campanha vitoriosa. É a essas pessoas que ele está representando quando legisla e quando ele regulamenta as leis. E esse não é um defeito do nosso país. Isso é um procedimento generalizado da democracia representativa. Veja só, isso não implica dizer que a democracia representativa precisa ser extinta em nome, eventualmente, de uma coisa muito pior, não é? Ela precisa ser reformulada e, eventualmente, é preciso que se construa instrumentos políticos que façam com que a democracia seja uma coisa de verdade e não um nome apenas, né? É um nome sobre o qual se escondem os apetites mais abomináveis, certo? E isso que é o importante, né? Como é que a gente faz isso? Como é que se faz isso? Em primeiro lugar, a gente presta atenção nas lutas em curso, não é? Eu vou te dar um exemplo que assim, é um exemplo retumbante, extremamente emocionante, muito próximo de nós, que são as lutas do movimento secundarista. Né? Ali se constrói uma luta contemporânea contra os inimigos contemporâneos. Né? E que se constrói na própria prática determinados conceitos que ajudam precisamente a diagnosticar contra o que, afinal de contas, é preciso lutar para que se tenha de verdade a possibilidade de intervir politicamente e não simplesmente delegar a outra pessoa aquilo que se pode fazer. Perfeito, muito bom. Professor, nós conversamos uma coisa que foi muito interessante o que tu colocou e eu gostaria que tu retomasse essa fala. Pensando na questão dessa emergência, pelo menos da pauta da violência nos Estados Unidos, etc., tu mencionaste que a violência, em certa medida, ela está nos indivíduos, nos grupos, não é? E que isso em dado momento aflora por N razões. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre a violência de cada um e como isso se projeta sobre determinadas circunstâncias na convivência social. Eu acho que assim, se eu puder assim, falar 2 minutos num nível de abstração quase de literário, né? Eu diria que assim, a partir de um determinado momento da história da filosofia europeia, se construiu uma imagem do eu, unificado. Certo. Como se o eu fosse uma coisa, como se fosse um átomo, né? Uhum. Ainda no século XIX, um filósofo alemão, Nietzsche, uhum. Ele vai encarar isso de uma outra maneira. E ele vai pensar assim: o que é isso que nós chamamos de eu? E ele vai chamar: isso que nós chamamos de eu é, na verdade, uma coleção de vontades. Uhum. Não é? E ele faz isso a partir a partir da possibilidade de desmontar, não é, isso que ele chama de síntese da vontade. Ele vai falar: uhum. Vontade não é sintética, ela não é uma coisa, não é? É assim, nós somos uma coleção de vozes e de vontades, e elas aparecem, elas atravessam o tempo inteiro. É isso que constitui aquilo que, num determinado momento, eu tô capaz de dizer eu, como se fosse uma coisa, uhum. Não é? Então, em nós aparece o tempo inteiro, dependendo do que acontece nas nossas vidas, a emergência de determinadas vozes, né? Vozes as mais terríveis, vozes de abolição, vozes suicidárias e vozes uhum. emancipatórias também. Dependendo da situação, um dia, muitos anos atrás, eu estava em casa e eu vi um cara passar pela janela da minha casa com uma arma. Nesse momento, eu desejei muito ter uma arma, certo? Embora eu ache, e continue achando, que é absurdo que as pessoas tenham armas em casa e que as pessoas portem armas. Mas naquele momento uhum. apareceu uma voz dizendo: eu gostaria de ter uma arma agora. O que acontece é que, em determinadas circunstâncias, essas vozes aparecem com muita violência, essas vozes da violência, do racismo, vozes de abolição, não é? Vozes de abolição do outro. Uhum. Essa ideia é a mais tremenda de todas, né? E é precisamente nesse momento em que essas vozes, vamos dizer assim, perdem a vergonha de se manifestar, não é? E para assim, dar esse exemplo que é particularmente chocante, e que a direita, a união das direitas norte-americanas, são capazes de instrumentalizar uma marcha numa cidade americana em que as pessoas desfilaram portando fuzis AR-15. Uhum. Não é? Uma ostentação clara do poder miliciano da supremacia branca norte-americana. Que foi precisamente o modo como se construíram os grupos armados da guerra civil no sul, sulistas, né? Perfeito, perfeito. A partir da intimidação pela violência. Perfeito. Professor Jorge, eu gostaria de, em meu nome, em nome da rádio, em nome dos nossos ouvintes, agradecer por ter tirado esse tempo para vir bater esse papo conosco, tá? Se tu quiser dedicar alguma música, é só tu dizer qual que tu gostaria de ouvir, certo? E eu vou colocar ela no final do programa. É uma música que tem uma estrofe dela cantada em inglês e a outra em francês, e é precisamente a respeito da situação da resistência francesa nos anos de ocupação nazista. Então, a história que ele está contando é isso, né? Que é um cara que está em luta contra o regime nazista. E eu acho que é um momento importante para você ouvir essa música, né? I was cautioned to surrender, but this I could not do. Né? Me disseram para me render, mas isso eu não posso fazer. Queria dizer que Perfeito. Eu que agradeço e queria também dar os parabéns por esse espaço e dizer que eu estou disponível para outras ocasiões e outros convites também. Perfeitamente. Tenha certeza que haverão outros convites, sim, sem sombra de dúvidas. Para o pessoal que está escutando, eu diria o seguinte: não muda o canal, não, que a Rádio Fiscar ainda tem muita coisa boa para te mostrar nesse dia. Fica atento que ainda vai rodar muita coisa boa. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I have lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers of my prison. Oh, the wind, the wind is blowing through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você e até mais. Este foi o Rádio Fiscar Notícias. Continue com a gente.